Golf 40, decola 51, controle 208. 208, Golf 40. Controle, boa noite, Golf 940. Boa, 940, boa noite, contatado a data para o 360 na saída da EL. 360 da EL. Doutor 03, não recebeu altimetria. Bono 776, prossegue Juliette para o 03. Juliette para o 03, bom. Bono 273. T03, recebo 076. Firme, Cláudio 03. Altimetria de 068. Três, livre da recepção. 2303, livre da recepção, desça para 4000 pés, o ajuste é 1020. 1884, desça para 2000 pés, o ajuste é 1020, reporte estabilizado localizador. 2000, reportar estabilizado localizador, DDD 20, 1884. Joker 03 está mantendo 4 mil pés? Amador, boa noite, é o PT 52, boa noite. Vem que vai tomar calma, tá bom, ponto da esquerda. 52, ano 8, vou Itap na chegada Mário, descendo para o 050. Boa noite, Itap, para o 050, 52, boa noite. Ou 1940, chamando o C3 Cifra no 251, na altera 3625. Vem aqui o 251 no 3625, igual na 940. Boa noite, autorizado Galeão 380, copia? Ok, nível 380, pronto, cópia, tá 317. Galeão autorizado 380, via Pêssego 10, decola 10, direita, saída da Euler da Bridge. Controle opera 120, decima 8, aciona 5153, cotejo. Tá, 397 aprovado o Galeão, nível 380, via para o Zulu 10, decola da pista 10, curva direita, na Dael Leda Bridge, o controle 120, décima 8, transponder 5153. Correto, transferência 197, quando pronto, chame o pushback acionamento no 05. Afirmativo, está 397. Aqui é um 07, possível. Quem sente, chame pronto para decolagem, Guardião 07, decola com proa sul inicialmente, guardando autorização para prosseguir visual via CAB, o vento, o ajuste no 020. Iniciando então para o sul, está livre, chame fora do solo, vento 160 graus, 8 mais. Tô em Salvador, Gol 1884, estamos 2 milhas frente à Serra, boa noite. Gente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Aguardando. Guardião 07, decola o 01 pro litoral sul, chame controle 208 para Santa Pan. 208 para Santa Pan, guardião 07. 884, check trend, pouso pista 10, 160 graus, 12 nós. Ok, livre o pouso na 10, tá baixa travada, 884. Controle, guardião 07. 907, prosseguia. Tá Salvador pro CAB, tá visual com tráfego na final da 1-0, se autorizado, prossegue 510 pro CAB. Guardião 07, tá sim, o tráfego segue para o CAB, reporte final para pouso. Está presente, segue pro CAB, reporte final para pouso, guardião 07. Salvador, Chané 6212, informação Delta. 6212, chegada Mari, descendo para o 060, inicia redução para 2509. Mari para o 060, 2509, 6212. Pessoal 6, retoração para aproximação final LS, curva esquerda na Pro 200, limite ao localizador. Final prontinho, agora é o 07. Como 07, frequência livre. Perfeito. Tango, ação de identificação. 4104, direito, 219, o senhor. 219, que Yankee Tango vai voar na Proto VOR, descendo para 4 mil pés, o ajuste é o 0020. Reporte para modificação de regra. Fechamos 219, por favor. Prossegue alto, reporta antes da Juliette no 884. Alfa, antes da Juliette. Jockey 5, Jockey 03, desça para 2 mil pés, o ajuste é 1020, aguarde vetor para interceptar o ar. Descendo para 2 mil, ajuste 1020, aguarde vetor para interceptar o lock. Vai descer para o 020, gerando vetor para interceptar o lock, deve estar no 020. 3043, repita o localizador, curva esquerda na proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, 803. 52 ano 8, descendo para 3000 pés, ajuste 1020, redução para 1809. Para 3000, reduzir para 1080. Boa, web 6722. Web 6722, chegada a Mário, descendo para o 07. Confirmando 070 na Mário. Afirmativo. Copiado, TAM, ainda da passagem ao Boeing da Gol, que vai prosseguir via Juliette para o 09, e após o mesmo, vai prosseguir então Pátio Índia em Alfa até o ponto de espera quando chama a torre 1086. Índia, após o Boeing na nossa direita, via Pátio, ponto de espera da 10, na torre 286, até a 397. 884, Juliette para o 09. Meia dois, um, dois, redução para dois, um, zero. 5218, redução para 1970. Web 6622, descendo para o 060. 070, 070. 070, 3662. Reduz a velocidade para aproximação, descendo para 2000 pés, integral tráfego a 7 milhas a um Tucano. Positivo, está reduzindo para a velocidade de aproximação, 529. Quem está no reporte, ponto para modificação de regra. Localizado 3, estabilizado. Ando negativo, localizado 3. Sané 6212, redução para 2009. 2006212. Localizado 3, estabilizado, é isso aí. Eu quero que você chame Torre 1-8-6. Fala na Torre, 1-8-6, pelo localizador, atingindo 2000, TP 529. TP 5218, chame Toy 118-6. Chama Toy 118-6. Desenho para o estacionamento, importante. Yankee Tango, descendo para 1510, o ajuste 1020, reporte rotatório. IQ-1010, reporte rotatório. 62-12. Desça para 4000 pés. Sob vetor, mantenha presente proa limite ao localizador. Tirada passagem para uma aeronave de transporte de enfermo. Ciente, para 4000, mantenha proa limite ao localizador. 6212. 5947 na escuta? O jeito 23, você é o Celta 7 na escuta, da atualidade ULS, trem de pouso baixado e travado. 27 autorizado, pouso, vento 160 graus, 10 mancha. Jeito 23, autorizado pouso. É 13, Junker? Jeito 03. Ok. Na 6212, redução para 1809, limite vai ser a magnética 120 de Simbra. 1-8-0, limite 120 de Simbra, 6212. Whisky Yankee Tango, reporte visual com campo. Joker 103, no solo aos 14, livre à direita, depois novamente à direita, chame para o cruzamento da pista em uso. 0. 0, 0, 0, 3, 2, 2. 3, 62, Felipe 5218, check trend, pouso 10, vento 140 graus, 8 mais. Vai, chave travada. É 6212, vai prosseguir na descida para 2000 pés, o ajuste é 1020, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 120. Para 2000, proa 120 para o localizador, 6212. Whisky Yankee Tango, chame torre, 1-8, decimal 6. 1-8, 2-8, boa. Salvador, boa noite, só passando Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, reposta 3, checado, final pistão 7, Tango. Preparando a final, estando trem, Whisky Yankee Tango. Tan 3197 autorizado, Lema, teu no zero. Joker 03 à direita, cruzamento após a passagem da TR e da Trip, agora tocando a pista. E táxi, pátio militar, estacionar fazendo essa vez. Então, chega o trem livre, pouso, bicho no 7, 160 graus, 12 mais. V6728 vai prosseguir na descida após 5000? Vai ver 6728 desça para 3000 pés, ajustando a 020. 3020, 6728. 8218. 8218, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, Terremota 3. Via Alfa, Juliette, Terremota 3, 521, pode. 2, redução para 2009. Seguirá o tráfego à frente a 9 milhas, é o Boeing 738. Será o número 3 na aproximação. Ok, já está mantendo a mínima limpa 2009, 3662, número 3. Passa agora nível 190. O senhor precisa para 4 mil pés, ajuste 1920. 4 mil, confirma ajuste? 1020. 1020, está 3662. 212 estabilizada. Afirmo. Agora 14, 18, decimal 6. Obrigado pela colaboração. 286. É web 6728 descendo para 2000, ajuste 1020, reporte estabilizado, localizado. 2020, reportar estabilizado 6728. X-Tango, solo 18, frequência livre estacional, boa noite. Salvador, Chané 6212, passando Simbra, baixar travada. 6212, tempo autorizado, na 10, vento 50 graus, 109. Livre, pouso, 6212. 97, colado ao 9, controle 120, 208. 208, controle, até a televisão 97. Controle de Salvador, boa noite, até a televisão 97, perfil da Dael. 2 mil pés na estação 380. Na 3197, contato radar, subindo para o 380, saída da El Leda Bridge. Afirmo, nível 380, da El Leda Bridge, 3197. El da presente, está 3197. 3197, autorizado, voa Leda. Leda, ok, está 3197.